Belíssima corrida, né? Eu sou fã do Lorenzo, fiquei feliz, mas fora isso, a corrida foi muito boa. O Rossi saiu na liderança, né? Mas o Lorenzo ainda conseguiu na primeira curva sair em primeiro, e o Rossi ficou no cangote do Lorenzo ali, foi o quê? As 14 voltas. E eu tava vendo a notícia, parece que a entrada de corte em RPM da moto do Rossi falhou, por isso que ele estourou o motor. Tanto que as últimas três voltas do Rossi, a velocidade máxima dele subiu 3 km por hora a mais. Só no RPM que estava liberando. Só que aí estava desgastando a moto e ela abriu o bico. Mas o Lorenzo estava naquele seu estilo, né? Limpo, liso. Não deixava a moto fora do trilho. E o Rossi e o Marques estavam andando daquele jeito, né, no limite, de lado. E foi até engraçado na última volta que quando o Marques ultrapassou, ele abriu uma boa distância, meio segundo, mas em três curvas, o Lorenzo colou de novo e tava para passar na última volta. E o Marques entrou com tudo, freou dentro da curva, e o Lorenzo, né, ele quis fazer a curva certinho, e acelerando antes e com a aceleração melhor da Yamaha dele, passou na linha de chegada. Foi exatamente isso que aconteceu. E, putz, a hora que o nosso amigo lá, o Marques, né, cara, ultrapassou o Lorenzo, né, próximo ali da chegada, aquela moto dele, mas tremeu, o cara parecia vara verde. Eu falei, esse cara vai tomar um chão agora. Na hora que ele caiu, eu tive a nítida impressão, né, na hora que ele passou, eu tive a nítida impressão que ele ia cair. Você viu isso, Gustavo? Vi, até eu vi outras... acontecer isso com outras motos também. Não sei se especificamente o trecho ali que tem alguma ondulação ali naquela velocidade que eles passam acaba dando essa estabilidade aí, mas a impressão que dá é que vai pro chão mesmo, e a velocidade que eles passam ali é impressionante, né, naquela reta. A moto tremeu muito, né, cara. E foi mais do que o normal, né? Ele estava a um ponto de perder o equilíbrio ali naquela hora. Mas acabou conseguindo ultrapassagem E a hora que entrou na reta, até o Guto Dejaim falou, né? Agora ninguém pega mais o Marques, né? Não perde mais, mas na realidade, na subida, a força da Yamaha foi impressionante. E a gente fica pensando, se fosse uma situação inversa, se de repente, né, o Lorenzo, obviamente, ia ter maior tranquilidade para fazer aquela linha de chegada na frente, tá? E também, se analisarmos, né, claro, o Sino existe, mas se o Valentino Rossi tivesse na jogada até o fim, ele passasse ali, né, cara, ele teria maior chance de vencer, porque a máquina é igual do Lorenzo, tá? Então já seria algo realmente a favor aí do italiano. Aliás, o Rossi chegou a ultrapassar o Lorenzo em alguns momentos da corrida, mas ele acabava tomando X, né? E aí que eu percebi, né, Ayrton, como é difícil passar em Mugello, hein, cara? Não, é meio complicado mesmo. E voltando à Honda, saiu um japonês lá da Honda, engenheiro-chefe, que eu não sei o nome, que ele disse que a falta de aceleração de potência da Honda é devido a essa eletrônica, que todas as motos usam a mesma eletrônica, a mesma centralina. E essa centralina ele disse que é muito primitiva para o motor da Honda. Por isso que a Honda tem esse problema de aceleração, de velocidade final, que até atrapalhou o Marques na linha de chegada. Eu creio que não adianta se reclamar de uma coisa que está igual para todo mundo. Eu acho que a japonesada tem que trabalhar e fazer um trabalho igual aos conterrâneos da Yamaha, né, Dani? É verdade mesmo, né, cara? E é assim, né, cara? A gente achava no início do ano que as Hondas, né, viriam mais fortes, mas aí as Yamahas acabaram em algumas pistas se destacando, e a tendência é essa, né? Você sempre tem, né, as motos se revezando, né, o melhor ou pior aí, mas eu acho que ainda vai ser um predomínio da Yamaha esse ano, e para mim o Lorenzo tá com um caneco aí encaminhado, viu? Não é por ele ter vencido esta prova, não. É pela quantidade de pontos que ele está na liderança e tudo mais, tá? Mas ainda bem que o problema foi na moto do Rossi, porque se fosse na moto do Lorenzo ia ser uma choradeira, que eu vou falar uma verdade, né? O Lorenzo vem reclamando de muita coisa esse ano, ainda mais depois que saiu que ele vai para a Ducati. Com certeza ia levantar essa bola, né, Gustavo? E com certeza, com essa negociação precoce aí, né, da dança das cadeiras da MotoGP, sempre dá margem para esse tipo de coisa, principalmente se algo tão confiável, um equipamento tão confiável, né, que é a moto em si, né, o motor, etc., vira dar problema assim, não, simplesmente pegou todo mundo com a calça na mão aí, né? No caso do Rossi, se fosse com ele, com certeza ele ia fazer um barulho aí. É, você falou do Lorenzo no warm-up antes da corrida que tinha na Fórmula 1 e ainda tem na MotoGP. O Lorenzo estourou o motor na moto dele, né? Aí estocaram no motor. Sorte do Lorenzo que pôde estourar no momento de treino, né? E só para repassar, e só para repassar, o Iannone vai para Suzuki, o Vinales vai para Yamaha. E é o Alex Espargaró que tá no Suzuki, né, Dani? Que ainda tá lá. Ele reclamou porque ninguém avisou que a Noni ia vir, ninguém perguntou para ele, não avisaram antes ele que a Noni ia pra lá, e ele ficou de biquinho, viu? Falou que. Começa a jogar no ventilador, vai dar merda isso daí. É, ele falou que ele pegou a Suzuki quando não era nada, que agora a moto tá boa, ele conseguiu pole e o pessoal não tá dando valor para ele. Tá, vai chegar, o Iannone vai chegar e já vai ter treta já na Suzuki. Certeza, cara. Bom, e vou dar a classificação aqui da corrida então, né? Venceu o Lorenzo, segundo o Marco Marques, terceiro o Iannone, quarto Dani Pedrosa, quinto Dovizioso, sexto Maverick Viñales, tá bom? E aí você vê, né, cara, o autódromo, né, cara, todo amarelo, a torcida do Valentino Rossi é impressionante. Eu nunca vi nem a da Ferrari na Fórmula 1 ela chega a ser tão dominante, né, cara? Então, realmente é algo que ele conquistou como piloto. Isso a gente tem que respeitar muito, tá? Outros pilotos não se importam tanto, mas, porém, é óbvio que isso daí marca demais e merece realmente uma pessoa que trabalha esse lado, né, cara? Tem que ter o lado próximo do fã, tem que ter essa acolhida. Não que de repente os outros não façam. E às vezes os outros são até vítima dele ter feito tão bem isso. Porque o Rossi ele foi 7 vezes campeão na MotoGP, né, e somando todas as categorias dá 9 títulos. Tá? É, claro que isso amealha muitos fãs, mas ele foi melhor fora da pista do que dentro até, se você for considerar tudo isso daí. Tá bom? É, classificação então do campeonato após 18 etapas, né? É, tá pintando campeão, hein? Jorge Lorenzo em primeiro, 115 pontos. Marc Márquez em segundo, com 105. Valentino Rossi em terceiro, com 78. Ó, vem muito longe, cara. Esse abandono aí foi um prejuízo muito grande pro Rossi. Tá? Quarto, Dani Pedrosa, com 66. Em quinto, Bavenik Vinales, com 59. Em sexto, Alex Espargaró da Suzuki, com 49 pontos. A próxima etapa, então, né, será no dia 5 de junho. Na Catalunha. Mais alguma coisa a abordar aí sobre a MotoGP? A gente pode já passar, né, para a Fórmula E. Ô Dan, é só falar. Você falou que tá pintando campeão, mas cara, falta mais 12 etapas, né? Tem água a passar debaixo dessa ponte ainda, hein? Pintando. Não quer dizer que não vai descorar. Não, claro. E a Honda é uma equipe que a gente também não pode nem duvidar da capacidade deles, né? É, eu não sei se o coadjuvante lá vai representar perigo, não. Entendeu? O coadjuvante ganhou na Argentina e ganhou nos Estados Unidos, cara. Então, mas eu não tô botando fé nessa moto, não, viu, cara? Eu tô achando que ela deu tudo que ela tinha que dar. Quando ele entra em transe, ele faz isso. É, quando ele entra em transe. Então, o coadjuvante aí, né, chegou em segundo nessa, vamos ver aí, né? E como que ele se vira aí durante o ano. É um puta piloto, obviamente, a gente fala isso brincando, porque a disputa nos últimos anos aí, os últimos 2 anos está sendo Valentino Rossi, o Lorenzo, né? Ano passado esse aqui, tá? Então, se você torce pro Marcos, não fica ofendido não, isso é uma brincadeira. E se você torce também e ficou ofendido, o problema é teu, aqui a gente vai zoar. Aqui a gente zoou o Lorenzo. E sem esquecer do Dani Pedrosa, que o Eric Mandaster tanto gosta. Dani Pedrosa, que ele fala. E não consegue vale lembrar... acertar uma volta boa na classificação que acaba com a corrida dele, né? Vale lembrar que quando a gente estava discutindo lá no WhatsApp do Fórmula Full, né, sobre torcida e tal, e teve gente se declarando para o Marc Márquez, né, que eu vi foto no Face com o boné número 46. Tá? Não, bom, isso deve ser paixão antiga, pô. Deve ser, vou te dizer, viu? Número 46. Não, bom. Segue bora aí. Pra Fórmula E? Bora pra Fórmula E. Antes de ir pra Fórmula E, dá até dó desse Dani Pedrosa, né, meu? Não, e renovou com a Honda, cara. Mais 2 anos, cara. Incrível. A Honda, eles têm uma lealdade que é de brincadeira, viu? Só não é lealdade. É o mínimo que a gente pode dizer, cara. Indecididade. Então. Pena. É. Quantos anos ele tá lá? Complicado, né, cara? Só a mãe dele acredita nele. E a Honda? Ele deve pegar alguém na Honda, não é possível, cara. Ele pega. Meu, ninguém põe um piloto. Meu, vê essas equipes aí. O cara dá 2 tombos, já tá dispensado. Meu, é que nem o Elinho na Indy, né, cara? Tá louco. Nossa, só que ele, pelo menos, de vez em quando, ele dá uma lá em Indianápolis, né? Exatamente. Nem mas isso, o Pedrosa ganha uma corrida ali, aí cai 150 pilotos, ele ganha, entendeu? É demais, o cara vem falar aqui que o Pedrosa é um puta piloto, ele tem que ser internado. Tanto de mim. O Pedrosa só disputou o campeonato em 2012 porque o Rossi tava na Ducati, o Casey Stoner tava aposentando e aí sobrou pra ele, né? Não, e ele conseguiu perder. É, então. Ele conseguiu perder aquele campeonato. Que era uma motaça, viu? Era uma moto, era muito melhor que a Yamaha. Era assim, os caras falam assim pra você, ó, eu vou te dar essa moto. Entendeu? A única coisa que você não vai conseguir fazer com essa moto é perder o título. Puta, ele conseguiu! Cara, ele pra moto, ele é pior que Damon Hill pra Fórmula 1. Eles falaram assim, ó, só acelera e freia, filho. Depois o resto ela faz. É. Em 96 falaram isso pro Hill, ó, só acelera e freia que você ganha. Ele ganhou. É. Entendeu? Já o outro, nem isso, cara. Pelo amor de Deus. Sabe, não é querer ser chato, não. Mas tá muito tempo aí, tem que mostrar alguma coisa. E a Honda Renault por 2 anos. Não é possível. Ele deve ser o engenheiro que projeta a moto. Ele deve se esconder lá no fundo e fazer a moto, cara. Eu não sei. Eu acho que é um pouco de comodismo também do piloto, né? E isso acaba matando, porque para tu conseguir algo melhor, fica complicado também, né? Cara, o Dani Pedrosa só vai na coletiva para dar desculpa. É. Vocês já perceberam isso? É, sempre quando falta velocidade é o que resta, né? Cara, meu Deus do céu, meu. Ai, Jesus, mas vamos lá então, vai, vamos deixar pra lá que a gente vai parecer chato pegando o pé do coitadinho, né? Que de coitadinho não tem nada, tá muito bem de vida, sabe? Eu queria ser incompetente assim no meu trabalho e continuar na melhor empresa, com o melhor cargo. Bom, vamos falar um pouquinho mais aqui agora. Vamos lá pra Fórmula E, né? Então tivemos aí a etapa de Berlim, né? Dessas pistas que no primeiro ano foram até que interessantes, agora já estão chatas pra caramba, né? Mas o Buemi deu uma reagida, né, meu? Quem já achava que a taça tava ganha, este que vos fala, né, pro lado do de graça, agora tá com a barba de molho, porque vem aquela rodada dupla, né, que é disputada lá naquele, sei lá, o que que pode se chamar aquilo aqui, de autódromo, eu não vou chamar aquilo em Londres, entendeu? É, corre no meio de uma pracinha, meu amigo. É, não é pra assim, é um parque que não passa nem carro na. É tipo Uma imaginar uma pracinha. corrida. É, não, imaginar uma corrida dentro do Ibirapuera. Pra quem já foi no Ibirapuera, sabe onde que passam as Não, bicicletas ali. Ibirapuera, você tá otimista, rapaz. A pracinha aqui do lado de Araçatuba aqui, cara. Eu vi inclusive a mesa que os caras ficam jogando dominó ali, os velhos. Bom, já foi muito criticado no passado, né? Vamos ver se eles vão dar uma investida, vão. Tem, ainda tem muito tempo da corrida agora. A corrida vai ser só dia 2 de. Não, 2 de julho, 2 de julho, então. Falta É. mais de um mês, entendeu? E. Mas 2 e 3 de julho, são duas etapas da decisão. essa corrida aí, o Buemi, né? Já na primeira volta ele já pegou a liderança e foi embora, né, Dani? A corrida foi dele, né, cara? A corrida foi dele totalmente, né? O de graça acabou meio que se instalando ali na quarta posição, fez a troca do carro, né? E continuou na mesma balada. É, não tinha muito o que se fazer, né, Wellington? Aí depois ele conseguiu a terceira posição, inclusive, pegou pódio, teve aquele temor, né, inclusive dele ser desclassificado, acabou não sendo. E ainda bem, né, pro campeonato. E eu achei meio errado a atitude da Abt de não trocar as posições. Nessa, né, eu sou contra jogo de equipe explícito, mas nesse momento, com o campeonato nessa altura se decidindo, você deixa de levar a taça. E os prejuízos financeiros, se você for considerar um título e um não título, são grandes, entendeu? Eu vi, por exemplo, na Indy, o Dario Franchitti perder um título ganho na época que ele corria na Green, que era aquele patrocínio da Kuhn, né? Porque o Paul Tracy não cedeu uma vitória para ele. Não seria, não sei nem se foi vitória ou segundo lugar, o que seja, Deve ter batido entendeu? nele. Ah, cara. Mas os caras ficam com esse negócio, não, não fazemos jogo de equipe, né? Inclusive o Matar tava lá fazendo discurso de ética e isso, aquilo, papapá. Olha, meu amigo, uma coisa é você pensar que não se faz, não é certo fazer jogo de equipe, mas você tem que analisar que o campeonato ele não é só de pilotos, ele também é da equipe, entendeu? E o interesse da equipe tem que estar representado. Claro que não precisa fazer aquelas aberrações como a Ferrari fazia no passado. Mandar o cara brecar, essa coisa toda. Você pode trocar de uma forma muito mais interessante e precisa. E no momento disputa de título, é totalmente. Você pode entender, porque é como se fosse um time de futebol, meu amigo. Você não bota 11 jogadores para bater o pênalti. Sim, É só um. uma coisa é no final do campeonato, outra coisa é na primeira prova do campeonato. E a primeira prova também sou contra. Mas na decisão, cara, pô, eu mesmo, se eu tô lá decidindo um título. Eu tô ali, vai, em segundo. O cara que vai ser campeão tá em primeiro. E o meu companheiro de equipe, se me passar, é campeão. Meu, não precisa nem me pedir, eu mesmo já ia abrir pro cara. Entendeu? Tá ali, é do seu time, independente de rivalidade, alguma coisa. É, você tá sendo o fiel da balança para ele não vencer ali. Entendeu? Então, foi como a decisão da MotoGP no ano passado. O coadjuvante atrapalhou tanto as etapas que, né, tivemos a decisão prejudicada, né? Vai saber o que poderia ter sido. Mas, Então, Dan, só te oi. cortar. É que a Fórmula E quer ser tão diferente da Fórmula 1 que eu acho que já tem aquele espírito de, olha, vamos ser mais esportivo, vamos agradar mais o público, não vamos ter controvérsia, que eles acabam querendo evitar esse tipo de coisa, entendeu? Ué, mas dá pra fazer isso de uma forma que não fique tão na cara. Não, não, ué, claro. Chega atrás, aperta o fan boost e tira na reta. E outra coisa também, né? O Abbott estava em casa, né? Então ia ser mais sentido, né? Ele na casa dele, casa, na Alemanha, ele abrir. Ele mesmo, se ele quisesse abrir e falasse, olha, eu sou um homem de equipe, e justificasse, mesmo sem ter, vamos dizer, se fosse partir dele, eu acho que a torcida, assim, não ia. Não que eu concorde, eu concordo com você, eu acho que realmente deveria deixar esses três pontos e pode fazer muita diferença no final, concordo. Eu até deixaria, acharia certo o de graça passar. Mas eu entendo essa atitude da equipe, empresário, esportividade. Eu acho que a Fórmula E não é um campeonato, vamos dizer, que um campeão do segundo, terceiro ano vai ser uma coisa que vá mudar muita coisa. Eles estão fazendo a história deles ainda, entendeu? Não é que nem a Fórmula 1 que você vê que tem 10, 15 anos pela frente que você sabe que a Fórmula 1 vai continuar. Então você faz de qualquer jeito para você ser campeão. Eu acho que por ser uma categoria já no começo, eles querem fazer tudo bonitinho, certinho, porque uma escorregada, perder um patrocinador por causa de uma coisa dessa, ele já compromete o futuro da categoria, entendeu? Eu acho que é mais esse tipo de coisa. Eu discordo um pouco. Você não vai perder patrocinador porque numa decisão de título. Eu acho que não, muito pelo contrário. Deixa eu ver essa mesa aqui, peraí. A má publicidade, entendeu? É isso que eu tô dizendo, Dan. Mas não seria uma má publicidade, cara. Ele ultrapassa o cara que tá em segundo. Mas entendeu? Aí tá, pega lá uma reta, pega um vácuo e passa, velho. Deixa eu chutar. Você vai provar? Aqui, como eu falei. Eu acho que ali também tem um pouquinho de questão do cara que é o filho do dono, etc. Ah, sim, a equipe chama Abbott, né? É, e não, eles estão na Alemanha. Não, conta esses lados aí que o Wellington falou, mas eu acho que mais pela questão. Deles, mas esse lance de estar em casa. Mas fica algo não pensando tanto na parte esportiva, mas um pouco mais pendendo pro lado do orgulho, eles deixaram. Eles não olharam esse lado, assim, essa parte de disputa, de título, etc. O Gustavo, deixaram de olhar pra isso. Não, mas pera aí. Gente, vocês estão falando desse lance. Ah, tá na Alemanha, tá na Alemanha, tá na Alemanha, tá na Alemanha. Mas vem cá, o Massa no Brasil em 2007, você deu posição pro Kimi. E ninguém vaiou, ninguém achou ruim, ninguém falou nada. Era uma situação de título. É ué, Ferrari, você né? Você perdeu o título? Não, é Ferrari, que eu te falei, Dani. Não, a Ferrari não foi Ferrari. Nome, não, nada a ver. Nome. Nada a ver. A Ferrari foi muito criticada quando ela inverteu as posições em início de campeonato. Ali na decisão, ninguém criticou. Entendeu? Assim, não vou dizer que ninguém escreveu uma linha, não achei bonito. Mas vem cá, melhor é perder, então? Vamos não, seguinte, você ganha. Não, vamos pensar um negócio. Quantas pessoas são numa equipe? Né? Numa equipe de Fórmula 1, mais de 100. Ali na corrida. Na fábrica chega a 500 funcionários, até mais. Então eu falo o seguinte: você ganha, 500 pessoas perdem. Qual que é a lógica disso? Não, entendeu? Dani, eu concordo com você. Tá certo. Não, sei. Mas se a própria equipe não faz questão de ganhar desse jeito. Não, aí é outro papo. Mas em 2007 no Brasil, nem a torcida se revoltou. Todo mundo percebeu que o Massa deu a vitória pro Kimi. Ah, eu tava aqui bancada lá, eu vi uns dois descendo e ir embora antes. Ah, nossa, quantos? Não, claro. Quantos? Não. Repete. Dois. Quantas pessoas tinham no autódromo? Ah, da onde eu tava vendo dá pra ver umas 5 mil. 70 mil naquela corrida. É, não, da onde eu tava vendo, tô dizendo, que eu consegui enxergar alguém. 70 mil só naquela corrida, dois. Não, mas ô Dani, Você tá com dor de barriga, rapaz, presta atenção. Não, Dani, é questão que quem vai no autódromo conhece, Fórmula 1 sabe o que é Ferrari, sabe o que é uma decisão de título. Mas, ainda voltando à equipe, é muito estranho ver aquela equipe escrito Abbott, até na camiseta dos caras. Aí o dono é o Abbott e o cara também é filho do dono. Pô, podia botar outro nome na equipe, time Audi, né, cara? Não, será que o de graça não fica meio achando estranho, cara? ganhar do filho do dono, arrebentar o filho do dono. Ele tá em primeiro no campeonato, o cara tá em sétimo. Bom, se ele quer ser campeão, não vai ser com um filho, entendeu? Então, já tem que saber bem aí qual que é a dele, né? Bom, mas vou dar aqui a classificação da corrida, tá? Então, o Buemi venceu, né? Com o Abt em segundo, Lucas de Grasse, né? Foi o terceiro, e o Nicolas Prost, né? Acho que foi, será que foi o melhor resultado do Nicolas aí na categoria? Quarto colocado. Não, Nicolas, no ano ele conseguiu um terceiro no México. Ah, é. Até com a desclassificação do Lucas de Grasse, ele tinha chegado em quarto também, né? Tá. Mas... daqui a pouco eu falo do Prost um pouco aí também. O Verne foi o quinto, né? E o Rob Fringes, né? Que estreou bem aí pelo Andretti, né? Tá vindo. O Fringes, ele chegou aí além do sexto lugar já esse ano? Ano passado ele andou bem. Esse ano eu acho que. Eu não tá tão legal, corrido, não tenho, né? Visto ele muito. Ele conseguiu um terceiro colocado em Putrajaya, na Malásia. Mas é. Foi na segunda etapa. Cara, e assim, vocês viram como o Alain Prost está velho? O Prost está beirando 70, né? Verdade, cara. O Prost está bem velho mesmo. Entendeu? E assim, né, cara, pra gente que viveu a Fórmula 1 daquela época, né, é até meio chato, né, cara, você vê esses campeões do passado já tão mais fragilizados, né, meu, pô, acostumado de ver o Prost com aquele cabelão comprido, peitando Senna, reclamando de Deus e do mundo, né, mas é, né, cara, como o Edgar fala, só eu fico velho. Ô Dani, e o que foi aquela investigação do Lucas de Grasse, cara, deu uma sensação estranha, né, cara? Eu achava que ia pintar punição, né, cara? Mas não teve punição nenhuma, entendeu? Os caras podiam ter segurado um pouquinho essa investigação, nem não ter dado aquele medo na gente, né, cara? Sim, mas ainda bem que não teve a punição e a corrida dele pôde ter sido mantida, né? Os resultados todos, tá? Então isso, pelo menos, mantém o campeonato mais aberto, né, cara? E bom, na Inglaterra, lá em Londres, ele vai ter que atacar, porque se for fazer essa corrida tática dele, o Buemi subir na frente, não vai ter jeito, né? Né? E só dar a classificação então aqui, o Lucas de Grasse agora só tem um ponto de vantagem, 141, em segundo, Sebastião Buemi, 140, em terceiro, Sambir, de 82, em quarto, Jerônimo de Ambrosio, com 64, Nicolas Prost tá em... quinto com os, que eu confundi com o número do carro aqui, que é o 862. Em sexto, Stefan Sarrazin, né, com 59 pontos. E aí a gente tem a decepção do ano, né? É o Nelson Piquet, né, cara? Não tem nem como falar. Tá em 16º, cara. Ele largou bem, né? Ele 4 pontos, cara. Ele largou em quinto nessa corrida, mas foi pra baixo com tudo, né? É, o Bruno Senna também não foi feliz, né? Tá com 26 pontos só. Tá lá na 12ª posição. Deu uma punição pra ele, peso mínimo no carro. Também, né? Cara, teve até isso. Bom, próxima etapa então é a decisão, né? Rodada dupla no dia 2 e no dia 3 de julho em Londres, né? Vamos ver aí, vamos ver o que esperar, né, cara? Vamos torcer aí pro de Grasse levantar mais essa e o Brasil fazer 2 títulos em seguida no início da Fórmula E, tá bom? Parece que ano que vem pode ter Nova York na Fórmula E, hein? É, já tem um calendário novo aí previsto, né? Com novas etapas, vai mudar muita coisa, né? É, vai ter, hein? E o Brasil, nada. Ah, meu, esquece. Do jeito que esse país está, com essa porca vergonha, com essas palhaçadas, uma atrás da outra, esquece. Bom, vamos fazer um intervalo agora? Bora. Então botem uma musiquinha esperta aí, Wellington, pra animar a galera, e daqui a pouco a gente tá de volta. Beleza. Cheese. Ooh, I point the cannon at you. bem, estamos de volta aí com a segunda parte, né, do podcast Fórmula Full, edição 93, e tem uma boa notícia aí, né, que ano passado ele, né, que na Fórmula Indy correu um sério risco, né, de lesões graves, e teve, né, lesões graves inclusive na perna, e risco até da própria vida, né, que foi o James Hinchcliffe, e fez a pole, né, para a 100ª edição da Indy 500. Tá, o pole day foi no último domingo e foi bem disputado, né, cara? E Gustavo, Wellington, vocês viram? Eu vi, eu acompanhei pela... Na verdade, acho que foi o Red Peteco pela Band Sports, né? Que eles passaram por volta das 7, mais ou menos, da noite. E foi bem, bem interessante aí, bem legal essa pole aí do Hinchcliffe, né? Não só pelo acontecido com ele ano passado, mas também pela equipe, né? Pela Sam Schmidt, da equipe do Sam Schmidt, né? Que, enfim, eu vi esse cara correr aí e teve um acidente lá, ficou tetraplégico, mesmo assim continuou com a equipe. E o Hinchcliffe é um cara que todo paddock também gosta, enfim, o carro estava muito bem acertado, estava muito rápido, né? E no início até eu me surpreendi com o tempo do Alexin, né? Demorou um pouquinho ali, depois foi caindo, e então eu me surpreendi um pouco no início com o Alexin, né? Ele não tinha o melhor carro, mas fez um tempo razoável, e aí com o decorrer dos tempos, o Pagenaud ali assumiu a primeira colocação, né? Enfim, eu achei bem bacana o formato do Quali da Indy 500, né? E o que que tu viu aí, Wellington? O que que tu achou, hein? Então, cara, eu não acompanhei, eu nem vi o VT, mas o que eu fiquei sabendo é que o Elinho tava com uma dificuldade grande, imensa de conseguir acerto. Ele deu uma declaração que ele não tava conseguindo acerto nenhum, mexendo tanto no carro que tava quase perdendo o equilíbrio. E que as rondas estão que estão, hein? Se você for ver só aqui a tabela, cara, dos cinco primeiros, quatro são ronda, né, ô Dani? Isso, né? Você, na realidade, é só o Chevrolet, né, do New Garden, né, que ficou em segundo, tá? E do primeiro, terceiro, quarto e quinto colocado, né? Aproveitar aqui das posições. Então foi o Hinchcliffe em primeiro, New Garden em segundo, aí Ryan Hunter Ray, né, com Honda, Thousand Bell, Honda também, Carlos Munhoz, Honda. Aí vem o primeiro Penske, né, com Will Power, né, que fez o sexto tempo com o motor Chevrolet, né? Então, entre os seis primeiros, quatro rondas, né? Então, se você for eliminar cinco primeiros, tem quatro rondas aí. É, e pelo menos falaram que não vai ser tão fácil ultrapassar que nem nos outros anos, porque era o um negócio do segundo, o passar o primeiro, e o primeiro passar o segundo, a corrida toda que a gente nem sabia que ia acontecer no final, né? É verdade mesmo, né, cara? Então, né, essa 100ª edição aí tá, digamos assim, um pouco esvaziada, né? O pessoal critica de falar, mas tem que falar tudo, tem que falar as coisas boas, coisas ruins. Então deram apenas 33 carros aí no limite mesmo, né, meu? Não teve um 34º, e o Tagliani nem treinou, né? Porque deu uma panca nos treinos, né? Que olha, se vai um pouquinho mais para a esquerda, tinha ido. Tá? Então a lista completa do grid de largada, né? A gente vai registrar aqui porque é algo histórico, né? Centésima prova. Então, mais uma vez, Hinchcliffe foi o primeiro, Neil Garden em segundo, Ryan Hunter Ray terceiro, Thousand Bell quarto, Carlos Munhoz o quinto, Will Power o sexto. Aí vem o russo Mikhail Aleshin em sétimo, Simon Pagenaud oitavo, Hélio Castro Neves em nono, Oriol Servia o décimo. Aí Alexander Rossi, 11º, Takuma Sato, 12º, Scott Dixon, 13º, Marco Andretti, 14º, Yu Debran, 15º, Charlie Kimball, 16º, Juan Pablo Montoya, 17º, Tony Canaan, 18º, Sebastian Bourdais, 19º, Ed Carpenter, 20º, 21º, Gabi Chaves, em 22º, Max Chilton, 23º, Sage Caran, 24º, Conor Daly, em 25º, Pipa Man, 26º, Graham Rahal, 27º, Matheus Braba. 28º, Brian Clausen. Esse Brian Clausen, eu não sei nem de que lugar saiu. E aí, Matheus Braba, cara? Putz, não. Cara. E 29º, Spencer Pigeot. E em 30º, Stefan Wilson. 31º, Jack Hanksworth. 32º, renascido das cinzas, Bud Lazier. 33º, Alex Tagliani, outro também veterano aí, né? Então, realmente, cara, o nível do grid da Indy foi um dos mais esvaziados do último ano, né? Dos últimos anos, perdão. Você sabe que sempre lá tinha várias equipes de vários locais que apareciam só para fazer essa prova, a Menards mesmo, né? Que hoje só patrocina a Penske. Ela só colocava carros nessa prova aí, você sempre tinha muitos pilotos. Tinha mais de 40 pilotos disputando uma vaga nesse grid. É, inclusive, tinha até o Pump Day, né, Badani? Sim. Em 96, o Emerson Fittipaldi e o Austin Jr. ficaram fora e eram da Penske. Né? 96 não, 95, perdão. Né? Ficaram de fora da corrida. Treinaram até com o chassi Rainer e Lola, né? Emprestados, né? Para tentar uma classificação. Mas realmente, né, não foi, né, o ano da Penske. Né? Indianápolis é assim, cara. Se o teu carro não pegou direito ali, não vai. Muito cuidado com esse negócio de piloto que eu não sei de onde é que veio, porque normalmente esses pilotos aí são os pilotos da Fórmula da Indy Lights, ou pilotos da Fórmula, acho que Fórmula 2, não é Fórmula 2000 que tem a categoria de acesso. E você tá mandando eu tomar cuidado com esses pirralhos, rapaz? Me dá um nome, eu quero um aí, que chegou lá daquela categoria e ganhou na Indy. Aí é que tá, o Munhoz era um. Ele saiu da Indy Lights e chegou, ele chegou desconhecido e venceu o Indy 500. Não, desconhecido, putz, tem. O Debrand quase, hein? O Debrand por um muro, hein? Por um muro, o Debrand, hein? Ô, Wellington, tem uma coisa chamada correção de erros históricos. O muro falou: vem cá. Indy não pode. Vem, cara. O cara deu na última. Curva, eu conto até hoje, eu tava assistindo, eu falei, e a pessoa ele bate nesse muro na última curva? Aí, pau, eu não acredito! Sabe qual é a sorte, cara, dele? Mano. A sorte dele é que ele nasceu nos Estados Unidos, que se ele tivesse nascido no Brasil, ele tava fudido. Não, essa sorte foi do Wellington. Se ele tivesse nascido no Brasil, eu tinha pego o Wellington agora. Entendeu? Falou, puta, o gordo ficou me secando, cara. O Gustavo tá dizendo assim. O cara ia ser motivo de piada o resto da vida. E Cacete Planeta, Pânico, Jesus amado. Iam zoar tanto o cara, mano. Volta, meu. Última curva, meu. O cara já tava entrando na reta, ele se atrapalhou com o retardatário, meu Deus do céu. Acho que até o pai dele era pra ele falar assim, cara, aquela indiquinha. Não. Você imagina jantar de Natal na casa do Hildebrand. A família inteira reunida, aí todo mundo lembra quando o Hildebrand perdeu as crianças. Todo ano deve repetir a história, cara. Imagina o carinha dele no troféu. O cara ia ter pelo menos um patrocínio o resto da vida. Algum patrocínio ele ia ter, cara. Ah, imagina então o cunhado, deve encher o saco dele, né? Nossa, cara. Meu. Bicho, é melhor você tá lá competindo e perder ou você nunca ter tido a chance. É complicado, né, meu? Perder daquela forma. Lembra o Sato? O Sato e o... E o... Pô... O escocês lá... Frank Kitt, cara. Lembra o Sato e o Frank Kitt na última volta? Que ano que foi? Foi 2014, né? Acho que foi 14 e não... 14. 2013 foi o Sato quase ganhou as 500 milhas. Acho que foi 14. Quase ganhou. Porque 13 foi do Tony. Acho que foi 14. É, cara. O 14 foi do Ryan Rotheray, cara. Aí não. Eu tô confundido. O Hermann Paul de conta que quando ele perdeu, né? Seria a terceira vitória, se eu não me engano, na Indy. Que ele venceu 89 e 93, não foi? Ou 92? Eu acho que foi 92, cara. É, que ele perdeu uma, assim, ganha. Faltava, acho que, 16 voltas, uma coisa assim. Ele bateu sozinho. Uh-huh. É mesmo. Né? Tava em primeiro. É, tava em primeiro, cara. E disse que uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que ele deitava toda noite e antes de dormir ele lembrava daquela batida, né? E por quase 2 décadas, ou por 2 décadas, ele lembrou dessa batida. Ele só deixou de pensar nela toda noite sem dormir depois que ele viu a do Ideu Branco. Ele falou: esse não vai dormir nunca mais na vida. Porque pior que o Deobran, só se o carro na linha de chegada explodir. Entendeu? Não Ou tem abrir um como ser buraco pior. na pista e engolir o carro. É, ele entrar. Em 93 ele ganhou a segunda, desculpa. É, então foi em 92 que ele perdeu, ia ser o bi, né? E eu lembro que meu pai tava assistindo essa corrida, né, meu? E meu pai não entendia de automobilismo, ele gostava, tava, sabe? Chegava do bar mamado, né? Colocava alguma coisa para ver. E lá ele olhou, puta, o cara bateu. Primeiro, faltava 16, não sei se era 16 voltas, né? Mas, olha, mas é um burro mesmo. Imagina se ele tivesse vivido para ver o que o Debran fez. Nossa, ele ia ter um acesso de riso, né? Nossa senhora, cara, eu, se eu fosse o Debran, cara, meu, eu tinha tirado o capacete e batido no muro até morrer, cara. Vai tomar no banho. Bom. Não, ideia é pensar. Não, imagina ele começando a Indy 500 esse ano e lembrando: será que esse ano vai dar? Será que eu vou chegar perto? Aí todo ano ele deve lembrar. Deve lembrar, olhar aquele muro toda vez que ele passa. Hein? Cara. Eu vou te dizer, cara, e ele com certeza deve ser muito puto por causa disso mesmo, porque teve um cara, acho que do CQC, um ano depois, que ele veio falar do negócio da batida. Ele ficou muito indignado. Deu as costas, falou umas besteiras. É, não, é porque o americano tem respeito, né? Tem aquele tudo, pô, o que que a gente vai pegar no pé do cara? Agora a brasileira é o bicho escrachado pra caramba. Perde um amigo, mas não perde a piada. Mas, gente, pensa bem. Depois de uma dessa, negócio fazer piada mesmo, vai fazer o quê? Nossa, se fosse o Rubinho, meu amigo do céu. Ah, tinha que mudar de Cara, país. falando durante 5 séculos, mais ou menos. Bom, vamos lá, a corrida então, né? Não percam aí, esse domingo é domingo de luxo, né? Nós temos 500 milhas de Anápolis, Grande Prêmio de Mônaco, Coca-Cola 600. Só faltou 24 horas de Le Mans junto aí para englobar tudo, né? É, que Mas daí óbvio. era para sacanear, né? Mas vai ser o Meu. final, vai ser o domingo para você invernar dentro de casa, pegar o controle remoto e falar: mulher, vai na casa da tua mãe, vai no shopping, faz o que você tem que fazer. Hoje é meu dia. É, que pena que não tem cartão de crédito, sabe, Alberto? Eu ia mandar Que é o meu? Não, o teu é meio complicado de usar, sabe? É assim, o Hélio é um cara que se ele emprestar para você o carro, as próximas 5 gerações vão ficar sabendo que ele te emprestou um carro. Entendeu? Se Sabe, bater, eu boto na Folha de São Paulo. ele vai na feira com o carrinho, puxando o carrinho, aí ele encontra as comadres. Menina, você não sabe quem emprestou meu carro, né? Bom, vamos lá. Vamos falar então de NASCAR aqui agora. É, Joey Logano então venceu o All-Star Race, né? Tem lá grande importância, Ou um digamos, milhãozão, velho. pro Um milhão. campeonato, como Tá. estava falando, né? Mas tem importância financeira absurda, né? Quem não quer 1 milhão na conta, entendeu? Tá certo que vai impostos, né? Todo mundo tira foto rindo com o cheque lá, 1 milhão, mas aí tira não sei quantos por cento de impostos, aí tem que dividir não sei o que com a equipe, mas os trocados que sobra pro piloto ainda é bom, né, cara? Pô, uma maravilha, cara. É uma corridinha curta, né? Não é, Gustavo? Curtinha. É, e sem falar que além desses do cheque, sempre vem um merchan por trás, né, da publicidade da corrida e tal. Então, sempre sobra uma Ah, graninha a mais. tem que recuperar a parte do milhão que perde para os impostos, né? É, a Não, e corridinha também. tá bem interessante mesmo aí. Duas. Três etapas, né? De duas de 50 voltas. Me corrija se eu estiver errado, Wellington. Isso mesmo, 3,50 e a última de 11 voltas. E a Não, 3 última voltas, 3 voltas. de 13 voltas, é isso aí. O Zagallo que organizou 13 voltas. Não, e a galera ficou revoltada, o Dani, porque esse regulamento, que toda vez eles mudam o regulamento do All-Star, e esse regulamento foi complicado, viu? Eles estavam fazendo obrigatório ter o pitch, certo? Só que não valia sob bandeira amarela, tinha que fazer o pitch sob bandeira verde. E aí tinha, na segunda etapa, tinha obrigatório a fazer quatro, dois, até o 14º fazer os quatro pneus. E o do 14º para trás, fazer dois pneus, se não me engano. 11º para trás, desculpa. Para fazer o pessoal de trás vir para frente e para ele atrapalhar o pessoal. Cara, mas foi uma confusão. E teve piloto que segurou a troca de pneu pro final, aí teve bandeira amarela, aí ele É. tomou. Ele Resumindo, tomou. o Mackenzie tomou no contrapé porque deixou fazer em cima do laço a troca e deu um bandeira amarela. Então, e na bandeira amarela não podia ficar na pista, era obrigatório parar quando tivesse bandeira amarela. Então não podia fazer o wave around. Cara, mas o Tony Stewart falou mal desse regulamento. Falou que ainda bem que era o último que ele fazia de All-Star, porque o regulamento tava esdrúxulo. O Mackenzie se sentou no quiabo. Cara, foi uma confusão. E pode Pode falar. falar. Não, e o destaque, pra gente não falar mal só da corrida, o destaque foi o Kyle Larson, que andou muito bem e deu uma vacilada duas voltas do final e deixou a vitória pro Logano. Tava muito É. bem o Kyle Larson, hein? É, mas é. Olho no moleque, hein? Mas o Kyle Larson, na verdade, eu acho que ele já tava ali na no... na última, na capa da gaita, como a gente diz aqui. O pneu Capa da gaita. dele ali, porque ele tava segurando no limite do carro ali. Tanto que quando o Logano passou, ele não, ele mal, eu não sei se chegou a exatamente, eu acho que deu uma encostadinha, mas foi muito de leve e ele já perdeu o carro de frente. E Mas chegou o a dar uma All-Star. raspada no muro e tal, né? Não, mas o All-Star todo ele andou muito bem. Sim, no All-Star todo sim, mas eu digo naquela parte do fim lá, quando o Logano passou, né? Ah, não, claro. O Logan tava muito forte, mas foi um All-Star legal. Muita ultrapassagem, a corrida promete, hein? É, e eu digo mais, o início foi o diferente das provas de Talladega, por exemplo, essas provas que a gente vê mais contato e coisa, e o pessoal mais agressivo. Nessa prova aí, desde o início foi muita agressividade, tanto que eu acho que teve um início de prova, um dos inícios ali que eu acho que o Kyle Busch meio que tirou um pé, pro Kyle Busch tirar um pé. Que a coisa tá ficando muito feia, quatro carros lado a lado, todo mundo se atropelando. E teve horas ali que foi de pensar que ia dar um Big One bem, bem grandinho ali de pessoal, tava com a faca nos dentes mesmo. É, desde a corrida em Dover na semana passada, parece que o pessoal da NASCAR tá espivitado, viu? O negócio tá pegando fogo. E então a vitória ficou com o Joe Logano, segundo o Brad Keselowski, né, dobradinha da Penske aí, Dale Jr. em terceiro, Kyle Larson quarto, Kurt Busch o quinto, Chase Elliott o sexto, tá bom? Então a gente só vai falar da Sprint Cup, né, no All-Star Race. São eventos, né, de menor importância dentro do histórico do campeonato que a gente cobre, tá? Mas a gente volta a falar das categorias da NASCAR assim que voltar ao campeonato regular, tá bom? Então, a próxima etapa, no dia 29 do 6, a Coca-Cola 600 em Charlotte, né? 600 milhas, é uma prova de endurance, né, Gustavo? É a maior prova do, em termos de distância, a maior prova do calendário, né? A Coca-Cola 600 já é um clássico na NASCAR, né? Tanto, não vou dizer que maior, obviamente, que não sou estúpido, mas tanto quanto Daytona 500, né? É uma prova que marca, é um marco do calendário. Casualmente é uma prova que é disputada no mesmo dia da Indy 500, né? Então teve épocas aí que alguns pilotos faziam a prova da Indy 500 como convidado, enfim. e no final da prova da Indy 500 pegava um avião, ia pra Charlotte e corria Coca-Cola 600. Então acabava fazendo aí as 500 milhas e as 600 milhas, né, no mesmo final de semana. Nesse ano a gente não vai ter isso aí por questão de não lembro muito bem se é por questão de horário que eles mexeram alguma coisa, se enfim, acabou ficando inviável fazer a prova, né? Fazer as duas. Mas é bem peculiar aí esse fim de semana no automobilismo norte-americano, principalmente. Era o Tony Stewart e o Robbie Gordon, né? Que faziam muito essa transição aí das duas etapas. O último que fez isso foi o Kurt Busch. Certo. Foi em 2014, né? Eu não sou muito bom de gravar data, mas eu acho que foi por aí. Foi Kurt Busch na Indy, né, cara? Puta. Ele terminou em quinto na época, Ele terminou em quinto com o Carl Dandetti. Olha só, cara. Você imagina. Tem gente que fica falando, se fosse pra Fórmula 1, vai nessa. Vai nessa que eu ia levar pau. É muito fácil falar. Bom, e tivemos também, né, o Wellington Léo, a Stock Car, né? Fez uma etapa em Goiânia, né? E foi uma corrida, assim, né, cara, com algumas surpresas, né? Principalmente nos resultados que pareciam, né, que pilotos que vinham para marcar bons, né, pódios, vitórias, como Cacá Bueno e também o próprio Rafael Suzuki, né, que já foi entrevistado aqui pela gente em algumas oportunidades, e acabaram não conseguindo êxito, né, cara, e por problemas mecânicos, né, alheios a eles, né. O setup em Goiânia, o pior caso, se eu não me engano, era o pneu traseiro esquerdo, que tinha muita pressão sobre o pneu, muita carga, e o pneu abria o bico, estourava. E aconteceu com muito piloto. Aconteceu com o Kaká, aconteceu com... Isso que eu ia falar. Aconteceu com muita gente, mas não é falha de projeto nesse pneu, não? Ou o pneu não aguenta o tranco? Eu acho que é um pouco de tudo, né? É acerto, é projeto do pneu, é o projeto do carro. E também não foi todo mundo que aconteceu isso, né? Então, o que acontece? Eu acho que também, se de certa forma... você pilotar ou ter um acerto um pouquinho diferente, você conseguia dar uma segurada nesse pneu. E tinha o caso também da troca de pneu, né? Dependendo do piloto, trocou o pneu, conseguiu ir até o final, na primeira corrida ou não, mas realmente foi meio que complicado. Muito piloto ali, eu acho que ficou com a cabeça cheia, não falou mal da Pirelli por causa de contrato, porque se pudesse... eu falava um monte. Gustavo, você chegou a acompanhar essa prova também ou não? Eu vi, e posso dizer que o Kaká, ele tava bem confiante, né? E aí quando aconteceu o problema, acabou com a corrida dele. E foi ele tava bem pé da vida ali no grid da segunda pra segunda corrida, né? Sim. Bom, aconteceu com o Gabriel Suzuki, aconteceu com outros pilotos. Gabriel também. Não, Rafael. Rafael, desculpa. O Kaká, ele estourou o pneu, ele voltou pro box, trocou o pneu, voltou uma volta atrás, e a segunda corrida, o grid é conforme o grid do final da primeira. Aí já tinha acabado com a corrida do mesmo jeito, né? E até falando desse regulamento da Stock, é meio complicado, porque um piloto, quando ele prioriza a primeira corrida, ele acaba largando de mão a segunda. E foi mais ou menos que aconteceu isso. O Marcos Gomes, ele apertou todos os botões de ultrapassagem que ele tinha, disputou bem com o Cacá Bueno e ganhou uma corrida. Na segunda corrida ele já não tinha. Ele teve que parar, então já. Já teve o aquecimento de 30 segundos no tempo dele. E foi meio complicado ele conseguir terminar na frente de quem já tinha feito a parada na primeira corrida. Foi o caso do ganhador, que foi o Galid Osman, que nunca tinha vencido na prova. Inclusive, ele deu uma declaração que eu li na internet. Como que assim? Ele ficou quase. Oi? Desculpa. Ele já tinha uma vitória. Ah, é? Putz, desculpa, falha minha. Ele ganhou onde? Você lembra, Gustavo? No Villa Park. Ah, tá. Então, e o Galindo, ele chegou a declarar que ele ficou uma hora discutindo com a equipe como que eles iam otimizar a estratégia para ganhar mais pontos e ganhar a segunda corrida. Ele já parou logo no começo da segunda corrida, inclusive o narrador achou que ele ia ter que parar. Ele saiu 14º da segunda prova, todo mundo na frente dele fez o pit stop e ele não tinha gastado quase nenhum botão de ultrapassagem. Ele praticamente voou na segunda prova e terminou na frente do Ricardinho Maurício, né? Foi uma corrida muito boa também. Do Felipe Fraga, desculpa. É isso daí, né, cara? E a próxima etapa, então, da Stock Car é no dia 5 de junho, em Santa Cruz, né? Rio Grande do Sul. É aí perto aí, Gustavo? É, coisa de 120, 150 quilômetros. Nossa, eu faço isso toda segunda-feira pra ir e depois pra voltar do meu trabalho. Gustavo, o céu tá em casa, bicho. Pois é, pertinho. Tá? E vamos dar uma olhada aqui na classificação, né? Eu tô abrindo aqui. Vamos ver como tá o campeonato agora da Stock. É interessante que o Rubinho, que é o número 111, na 11ª corrida ele terminou em 11º. Perdão, na primeira corrida ele terminou em 11º. Eu só tô 11, cara. 11, 11, 11, 11. Nossa. 5 número 1. É, e sem dizer que é a primeira corrida, você coloca 6, número 1. Só faltou terminar 11 segundos do primeiro colocado. Não, teria sido místico ele terminar com 111 pontos no, quando ele foi campeão, né? Ia ser muito... né? Ou qualquer ano dele aí terminar com 111 pontos. Bom, Marcos Gomes então lidera com 59, Felipe Fraga em segundo com 56, Rubens Barrichello é o terceiro com 53 pontos, tá bem, né, no campeonato aí. Tá próximo aí. Quarto, Valdeno Brito com 50. Quinto, Átila Abreu com 47. Em sexto, Cacá Bueno com 44 pontos, tá? Rafael Suzuki, o piloto que a gente apoia aqui no Fórmula Full, está em 16º. Poderia estar bem melhor se não fosse alguns problemas, né? Que teve mecânicos durante o ano, inclusive já, com 28 pontos, tá bom? Então é isso, né? Mais alguma consideração a fazer sobre a Stock? É bem disputado o campeonato, hein? Entre o primeiro colocado e o oitavo, 19 pontos. É. Vai, tá pegando fogo, hein? A Stock sempre foi bem disputada, né, meu? É que não dá pra um piloto ganhar as duas corridas, né? Então os pontos estão bem distribuídos, apesar de ficar meio estranho as corridas. É, fica estranho, eu não gosto desse. Não é o melhor regulamento que podia ter, mas também não é de todo ruim. Eu só acho que a carenagem do carro tinha que ser um pouco mais firme, né? Porque quebra muito, né, meu, durante a prova. Tá certo que tem mais toques, essa coisa toda, mas eles vêm já na primeira corrida, lá pra metade, um monte de carro soltando peça na pista. Tá parecendo um desmanche isso daí. Entendeu? Então, realmente precisa dar uma melhorada nessa parte aí, tá? Então, não se esqueça, o quarta etapa, dia 5 de junho, Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. Gustavo, mais alguma coisinha? Era isso. Então tá, vamos fechar então o programa, né? Quem sabe aí, ainda essa semana teremos mais algum, né? Especial. E vamos ficar no aguardo aí. Então, até a próxima. O Wellington, sua despedida. Só não esquecer, final de semana, Fórmula 1, Grande Prêmio de Mônaco aí. Não é o perfil de todo mundo, eu praticamente gosto. O Dani nem tanto, né, Dani? Olha, eu não gosto, mas é um mal necessário. Que mal, Dani. Eu tava lendo até um artigo, cara, até falando que a concentração do piloto tem que ser muito alta, mas se hoje em dia alguém falasse, vamos fazer a corrida em Mônaco, ninguém ia aceitar, cara. Que é coisa de maluco mesmo. Não, eu acho que pro campo da disputa esportiva... não é tão interessante. Pro campo da técnica é muito interessante. Por isso que eu falei que é o mal necessário. Não é. Em relação ao estilo de corrida hoje da Fórmula 1, a disputa é totalmente anacrônico, realmente. Mostra a Fórmula 1 do tempo que. Não, você não vai ficar em pé no sofá vendo alguém ultrapassar ali, porque é muito difícil de acontecer. Quem fez isso fez em 1984, né? E agora esquece. Mas, Tá bom? ó, só falar uma coisinha, hein? Parece que domingo tem grande chance de chover, hein? Não é chaveco meu, não. Eu li hoje e vai mudando o tempo e parece que domingo chove. Vamos ver, né? Já Vamos ver como é que pensou? tá. Uma Fórmula 1 que nem 82, que na última volta cinco pilotos quebraram, ou uma zebra, tipo, como que é o francês lá, o 96, Olivier Panis vencendo. É, mas lá hoje em dia eu acho que é muito mais fácil, é muito mais propenso a uma fila indiana velada ou uma bandeira vermelha. Do jeito que andam as É. coisas. Igual naquelas épocas, às vezes não deixa mais, não. Pode É, esquecer. e ver se o Hamilton vai continuar essa maldição dele de Mônaco, né? Que ele amava Mônaco e até agora só ganhou um grande prêmio de Mônaco. Lembrar do ano passado, meu Deus do céu. E o queijinho vai bem lá, hein? É, mas pô, o Quijinho vai bem, já ganhou três corridas de Mônaco. É, vai três seguidas, né? Ele já fez, né? É, tá novo Senna ali. É, então, vai se ganhar a quarta, acho que ele vai ser o terceiro piloto, só vai ficar atrás do. Não, acho que ele vai ser o. Só vai ficar atrás do Senna, do Prost e do Eu. Graham Hill. É. Pois é. Então é isso. O Elton, dá seu abraço final, hein? É isso aí, pessoal. Enche a despensa. Corrida agora domingo, vamos invernar pra ver corrida. Gustavo? Isso aí então, valeu pela audiência aí de vocês. Vamos acompanhar aí de perto aí a Indy 500, Fórmula 1, NASCAR. E semana que vem estamos aí para comentar um pouquinho mais. Bom, então é isso, galera. Obrigado, cuide-se bem e tchau! Places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places have their moments with lovers and friends. I still can recall some are dead and some. About them.